toma, toma, as poderosas. Toma, toma, toma, toma, lança o teu passinho, baby. Toma, toma, eu vou lançar o desafio, quero ver se você aguenta. Tu tem que sentar com força, tu tem que sentar sem pena. Eu vou lançar o desafio, quero ver se você aguenta. Tu tem que sentar com força, tu tem que sentar sem pena. As poderosas que lançou, os maloca que aprovou. Tá ligado, né, novinho, seu facinho do amor. Se sentar de frente, toma. Se sentar no colo, toma. Se chupar minha língua, toma, toma, toma, toma, toma. Se ficar de quadro, toma. Se ficar chapada, toma. Se sentar no colo, toma, toma, toma, toma, toma. Se ficar de quadro, toma. Se sentar gostoso, toma. Se sentar no colo, toma, toma, toma, toma, toma. Se dançar gostosa, toma. Se ficar de quatro, toma. Se tirar a roupa, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. As poderosas, toma, toma. Toma, toma, lança o teu pancinho, baby. Toma, toma. Eu vou lançar o desafio, quero ver se você aguenta. Tu tem que sentar com força, tu tem que sentar sem pena. Eu vou lançar o desafio, quero ver se você aguenta. Tu tem que sentar com força, tu tem que sentar sem pena. As poderosas que lançou, os maloca que aprovou. Tá ligado, né, novinho, seu passinho do amor. Sentar de frente, toma. Se sentar no colo, toma. Se chupar minha língua, toma, toma, toma, toma, toma. Se ficar de quadro, toma. Se ficar chapada, toma. Se sentar no colo, toma, toma, toma, toma, toma. Se ficar de quadro, toma. Se sentar gostoso, toma. Se sentar no colo, toma, toma, toma, toma, toma. Se dançar gostosa, toma. Se ficar de quadro, toma. Se tirar a roupa, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. André Cidês, o moral de Nico Ara. Toma, toma, toma, lança o